Quem é, levanta a mão. Só os malandro bons, que não se entrega nem se o mundo acabar. O rap é uma rocha que tá dentro do mar e nunca sai de lá, independente da onda. Terremoto musical, paga um pau, revolucionário até o final. Não falo de política porque eu odeio, só nas ONGs eu aposto e creio. E levo a sério essa cultura que eu vivo, comercial, underground, é isso, eu improviso. Rimas em chamas, cenas sem corte, tô ficando um monstro cada vez mais forte. Um fora da lei, minha alma é da noite, não troco sentimento por valores. E quem tiver de ser atacado vai ser, tenho o sonho de ver o negro no poder. Salve pro Rusticano, atitude é nós, a geração que não tem medo de soltar a voz. A vida é um jogo, é fogo contra fogo. Ó, nós guerreiro aqui de novo pra lutar. Quem é, levanta a mão. Só os malandro bom, que não se entrega nem se o mundo acabar. É o ré, vencer na guerra, vencer na vida. Sempre que nem diamante, em cima do palco eu fico alto e falante. É importante nosso manifesto, contra o sistema que ninguém é resto. Somos uma legião urbana, com cultura, na ira vendo inocentes na sepultura. Vida bandida, história sem fim, desejo o dobro que você deseja pra mim. Corro pelo certo, também sou doidão, pra não perder os dedos não aperto qualquer mão. Contrário do Brasil pra fazer sucesso, hip hop precisa de ordem e progresso. Entretenimento com ideia séria, só assim pros guerreiros sair da miséria. O mundo ao seu redor, olhe bem, repare. A vida cobra tudo, então se prepare. A vida é um jogo.